Caixa Livre. Sim, Vitão, boa tarde, Vitão. Boa tarde. Cruzada linha área de decolar, pistona 0, vento no 50 graus, não é dúvida de nós, 6355. Decola 6355. A placa tá do vento pra Romeu, deixa inicialmente 3000 pés. Azul 4462, completo sinal chame torre, Uno 8 do sinal 95. Isso 95, quanto é isso? Salvador 4462. 4462, continue na aproximação, aguarde pista livre, com ajuste na 0 e na 9. Agora está livre. Não é nenhum tráfego até a frente, não. O Gilete até o meio. Vou passar na pousada, se conseguir para. Sente, Gilete até o meu plano modificado, zona 929, vista para o meu 1500 pés na Proxial, eu reporte visual com campo. Eita, vai para o nono, pode voar pelo? Autorizado pelo azul 279. Obrigado. Autorizado, pista no zero, vento 140 graus, 7 nós. Teve pouso, 4462. Ele é 6355, decolados 30 com 31208. Ou o Everson. Copo isso, né? 6355. Canal 355, contato radar, vou para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto Lira. 2000 Lira, 360, 6355. Tá patando um Romeu Bravo, frequência livre. Bravo. A descida azul 2719. Azul 2719, desça para 4.000 pés, ajuste na 019. 019. Forma 340, descida ou precisa reduzir? Velocidade acritória, numerando na aproximação, azul 2719. Então, tá bom. Qualquer coisa, grita aí. Solo 132, libera direito, chama o Solo 219. Direito, chama o Solo 219, azul 4462. 5. Um voo para o ponto de lugar, papai. 5. Já passou a fazer a temporada, não? O ar não é a prova da sua revolta. Um voo para o ponto. 255, aguardo coordenação. Se autorizado, direto a final da 17, reporte na curta, ajuste no 019. Eu vou 4778, autorizado, alinhado e decolar, mistura 0, vento no 40 graus, 8 nós. A linha decola, tá? 4778. Decolado aos 35, controle 1208, boa viagem. 08, obrigado. Você tem um novo estado, por utilizado, pistino 7, lento no 40 graus, 8 nós. Tem um 4778, contato radar, chega para o nível de voo 330, sai da PUCA. Terra Médica Marcante, mantenha sobre regra de voo visual, ajuste na 019, aciona o código 0151, autorizado direto para o Tatuã, reposto através de Parque de Picasso. 0151 vai acionar o Médica Marcante, né? Passa na defesa da Médica. 3 no 4 3 0, alinhada de colapso, estou no 0, vento no 4 0 graus, 8 nós. Alinhada de cola, pistão no 0, vento 3 no 4. 283, 5238, confio com 6355. Achei a moça, né? 6355. Obrigado. Alô, 271, 272 de meu país, autorizado, sinal e alerta que seja, parte estabilizada. 2000, azul, 971, confio, ajuste. O ajuste permanece no 019. 1019. Autorizado a decolagem, pistão 0, vento 1, no 5, 0 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a decolagem, pistão no 0, C31 no 55. Oi, boa tarde, gol 1969.010, pronto. Faz a rolagem do TAMP, arma 3, pistão 0, 1969. Faz o TAMP, arma 3, pistão 0, 1969. Boa tarde, autorizado direto TAP, lista para o nível 080. Obrigado, WhatsApp, 10080-3190, precisa coordenar o WISP presente? Cliente está presente, autorizado. Serra Vitor 366, está 3190, deixando inicialmente nível de voo 080. Serra Vitor 366, deixando cruzar o zero, obrigado. Pronto, 3155, passa 2000, salvo 1. 3155, contato radar, suba para o nível de voo 320, autorizado direto Leda. Direto Leda, 320, 3155. Azul 27, completo sinal de chame torre, 118 do sinal 95. 1895, boa. 4778, chame centro Recife, 126 do sinal 85, alterne 125 do sinal 45. Bom, azul 271 LS. 271, continua a aproximação, ajuste no 09, aguarde pista livre. 109 na sua escuta. 1169, decolagem autorizada, pistão 0, vento 150 graus, meia dúzia de nada. Iniciando o pistão 0, voo 1169. 282685, 255, obrigado, 478. Faça no parque, Pituaçu, visual aeronave na final da 10, Alca, Mike Yankee. Sim, Alca, Mike Yankee, chame torre, 118, decimal 95. Boa tarde. Boa tarde. Controle, quais são? Torre Salvador, Oscar Mike Yankee, passou a parte do Sul do Aeronave Nacional. Corte vertical do farol de Itapuã, o Oscar Mike Yankee. Ajuste no 09. Corte vertical de Itapuã. Pouso autorizado, pistão 0, vento 140 graus, 79. Livre pouso no 0, azul 279. Gol 1169, decolado os 4, controle 1208, boa viagem. 208, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, gol 1169, passando 1300. Gol 1169, boa tarde, contato radar, chega para o nível de gol 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. 2000 Leda, 360, gol 1169. Condições de cruzamento da final da novela, retaguarda da TR, né? Na final da pista? Afirmativo. Programa, passo pela direita, vamos sair da retaguarda da TR. Cruza retaguarda e reporte na final para... Pouso não no 7, eu acho como é que é. Gente, pode levar na final pra pouso no 7. Então, 3190, deixa para 2500 pés, ajuste no 019, autorizado final IOVC UIS, que já está estabilizado. 3155, autorizado pelo centro Recife, direto para base. Direto para base, 3155. 19314, chame Centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Centro Recife, 4563, 14, boa tarde. Boa tarde. Yankee, Solos 49, libera direita, parte 4, estacionar frequência livre, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Sorrisão 3367, conta para 10 pontos. Centro 367, projeto da decolar, pistão no 0, vento 1, quase 0 graus, 7 nós. Autorizado da linha área decolada, pista 10, o TAN 367. Afirmo. Ok, obrigado, bom trabalho. Boa tarde, autorizado via Chegada Bom, nível de voo 050. CV 050, voo 169, informação técnica. Voo 1169, chave Centro Recife, 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 235, 238, boa tarde. Boa tarde. Patango, Fact Tango Golf, adicione identificação Desça para o nível de voo na 20 e repasse para a mudança de regras. Atacango Fox, Tango Golf, com seu controle? Atacando Fox Tango Golf, desça para o nível de voo 120, reporte para mudança de regras. Linha 7 ao 52, 108, PGS. 208, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde. TAM 3367. TAM 3367, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2 metais, autorizado direto lenta. 7, TAM 3367. TAM 3190, complete LS Whisky, chame Torre 118, decimal 95. 295, até. Patango Oscar Papa Golf, desça para 2 metais, autorizado sinal e LSXT, reporte estabilizado. 2 mil, camarada estabilizado. Autorizado na 1-0, está entrando na 1-0. 1-9-5-5, desça para o estúdio de Xerox Santana, reporte cruzando 4.500 pés, lojista em Salvador, 1-0-9. Controle Salvador, Xanã 6290, boa tarde, informação Tango. Xanã 6290, boa tarde, autorizado via chegada Bomé de Uma, nível 060. Autorizado que devia chegar a Bomé de Uma, nível 060, 6290. Autorizado para constar livre o facção do Golf. Dando passagem do troço na curta final, autoriza o voo no 620, a linha IMT, tá? Afirma, autorizado a linha IMT, pista no zero. Vem manter na 1-0, voo no 620. Autorizada, pista no zero, vento no 40 graus, 7 nós. Só alinhar, tem livre decolagem, pista 1 no zero, gol 1 no meio, 2 0. São 3367, chame centro Recife, 128 decimal 35, alterne 123 decimal 8. Vou chamar o TAN 3367, voo no 869, cancelado as restrições de altitude, desça para 2.000 países, ajuste chama 0 na 9. Autorizado sinal LSX e reporte estabilizado. Está cancelado, mano. Mano, o TAN 3367, estabilizado, INS, RECS. Estabilizado. Papatango, ótica Papagolfo, completo sinal, chame torre, 118, decimal 95. Oh, que obrigado. Torre, ótica Papagolfo. Boa tarde, ajuste no 09, continua a aproximação, guarda de direção de pouso na pista no 0. Nossa. Número 20, decorado às 2000, contou 19, 108, boa tarde. 208, obrigado, bom trabalho, pessoal. Acho que está pago, foi ajustado, foi autorizado a pista no 0, vento 1 no 40 graus, 7 nós. Nossa. Salvador, voo 1620. Voo 1620, contato radar, suba para o nível de voo 370, céu da PUCA. 370 na PUCA, voo 1620. Cruzado com vara esquerda, base pela direita, pista no 7, vento e reporte na final. Eu acho que é para pagar. Plano instrumento cancelado 201. Chalamia 210, dá presente autorizado direto Duna, desça para 3.000 pés, ajuste chama 019. Dona 3.000 pés, busca do Pagol, pistol 203, confirme o Pátio, vai estacionar o Pátio 5. Pode virar à direita, estacionar, você pode ser livre, tá? Boa tarde. Azul 9500, pronto do ponto de espera da 10. Azul 9500, tem quantidade de elementos de decolagem imediato? Afirmativo, 9500. Por exemplo, a linha de decolagem separada, vento 950 graus, 29. Azul 9500. Autorizada a linha de decolagem separada, pista 10, azul 9500. Azul 9500, contato radar, suba para o nível de voo 220, após 2000 pés, autorizado direto coral. Subindo para o 220, após 2000 pés, autorizado direto coral, 9500. Autorizado. Gol 1620, transmissão para Recife, 1126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2685, 12545 alterna, gol 1620. Oi, Salvador, prossiga. Provincia de Lençóis. Ponte da 001, mantém-se em regra de voo visual, ajuste na 019, confirmará para o Twitter Litoral Sul. Retorna pelo Litoral Sul. Ponte, o Guardião 01, reporte para da Barra. Para a Farol da Barra, 01. direita no 21 decimal. 21 decimal. 21 alfa. Alinha 210, completo sinal de semi torre, 118 decimal 95. Pouso autorizado, pista no zero, vento 1, 50 graus, 7 graus. Pouso no 645, para marcar um campo. Pouso no 645, boa tarde, autorizado via chegada Blanc, nível de voo 050. Guardião 01, prossiga pelo litoral sul, repasse para a de parte de Pitua Sul. Repassará de Pitua Sul, grava. Chané 6210, Paula 13, libera a direita, estilo Paula 121, decimal 9. Controle Salvador, gol 9189, confirmação Tango. 9189, boa tarde, deixa via chegada Bomed 1 para o nível de voo 060. 060 via Bomed 1, passar de voo à direita. Seja somente a chegada número 2 na aproximação. Pode manter 260, reporte para redução. Para. E 500, chama-se a 3 Cip, na frequência 128.35, alternativa 23.8. Centro Recife 12235, alterna 123.8, azul 950. 201 já passa outra vez para o Tatu. Aí não, senhora, se aproximando. Seja no 45, decolado de Janeiro, controle 108, da viagem. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, é o TAN 3145. TAN 3145, boa noite, Tanta Cardado, submetendo o 340, após 2000 pés, Violeta. Ok, autorizado, então, a subida 340, 2000, Leda. Traveco Sul 01. Dia 01 no chame Tug na frequência 08.95. Copiou o controle? Vale Alfa Tango, prossiga. Oi, Salvador. Prossiga. Tem o Guardião 01 ainda não avistado? Com referência de visões, consegue direto Graé, chame na final do pouso. Ok, professor, já direto Graé, informará na final do pouso. Está prosseguindo para Salvador, confirma. Como é a localidade que decolou? Viado, é forte na rotatória. Hoje, na Piazza. Tanto que confirme, está mantendo 500 pés. O 91189 reduza para 2309. 2309, 2089. 60. O 9645 desça para 4.000 pés, o ajuste é 9020. 9189, decimal tem 050. 050, 9189. Xanem 143, decimal tem 060. 060, Xanem 143. Guardião 01, tráfego avistado, pouso no GAE por conta e risco, vento 150 graus, 079, altímetro no 02, corrigiu no 020. Já tivemos ela na curva final. Retração para sinal leste, curva à esquerda na proa 205, seu limite é localizador. 205, pode acelerar para 2000, né, 4.5. 5, desça para 2006, ajuste no 020. 2000, acelerar. O 9189, retração para seu cruzamento, esquerda 030, seu limite ao localizador. Esquerda 030, limite ao localizador. O 9189. Chanel 146, segunda para 2309, décima senha 4006, ajuste no 020. Chanel 43, controle. É, poderia recuperar 6143. Desça para 4006, o ajuste no 030, reduza para 2309, número 3 na aproximação. 5020, desça para 4000, reduzindo para 2309, 61 ou 43? O 9189, desça mantenha 3006, o ajuste no 020. 3000 com 1020, gol 99. Zona 45, chame centro Recife, na frequência 128.35, alternativa 123.8. 28.35.238, boa noite. Xanem 146, velocidade 2109. voo 9189 para o localizador cruza direita na proa 050, nessa proa está autorizado de executar reposta estabilizada. Direito 050, para estabilizado, voo 9189. Nós vamos pode completar a direita na 070. Direita 070, 989. Nós vamos 89, reduza para 1809. 1809. Voo na 645 para o localizador esquerda na 150, reporte estabilizado. 150, reportará o 45. ONU 89, desça para 2000 pés, o ajuste 1020. 2020, 1099.